Faixa 6. O conto do gafanhoto. O conto do gafanhoto lida com o espinhoso e muito debatido tema da raça. Existem duas espécies de gafanhoto europeu, Xortipus bruneus e C. bigotulus, tão parecidas que até entomologistas especializados não conseguem distingui-las. No entanto, elas nunca se intercruzam na natureza, embora se encontrem de vez em quando. Isso as define como boas espécies. Mas experimentos mostram que basta permitir que uma fêmea ouça o chamado de acasalamento de um macho de sua própria espécie preso nas proximidades para que ela se acasale despreocupadamente com um macho da espécie errada. Pensando, somos tentados a dizer que o estranho é o cantor. Quando isso ocorre, o resultado são híbridos sadios e férteis. Tal coisa não ocorre normalmente na natureza, porque, em geral, uma fêmea não se encontra próxima de um macho cantor de sua própria espécie, mas sem condições de alcançá-lo ao mesmo tempo em que um macho da espécie errada está cortejando. Foram feitos experimentos comparáveis com grilos usando a temperatura com variável experimental. Diferentes espécies de grilos cantam em frequências distintas, mas a frequência do canto também depende da temperatura. Quem conhece seus grilos pode usá-los como termômetro razoavelmente preciso. Por sorte, não só a frequência do canto do macho depende da temperatura, e isso também ocorre com a percepção da fêmea. Ambas as coisas variam par e passo, o que normalmente impede a miscigenação. Em um experimento, uma fêmea a quem se oferece uma escolha de machos cantando em duas temperaturas diferentes escolhe o que estiver na mesma temperatura que ela. O macho que canta na temperatura diferente é tratado como se pertencesse a uma espécie errada. Quando se aquece uma fêmea, sua preferência muda para uma canção mais quente, mesmo se isso a levar a preferir um macho bem cantante da espécie errada. De novo, isso não ocorre normalmente na natureza. Quando uma fêmea consegue ouvir um macho, ele não pode estar muito longe e, portanto, é provável que esteja na mesma temperatura que ela. A canção do gafanhoto apresenta esse mesmo tipo de dependência da temperatura. Usando gafanhotos de um mesmo gênero, Xortipus, que mencionamos de início, embora espécies diferentes desse gênero, cientistas alemães realizaram experimentos tecnicamente engenhosos. Conseguiram afixar nos insetos minúsculos termômetros, termopares e pequenos aquecedores elétricos. Esses dispositivos eram tão diminutos que os pesquisadores podiam aquecer a cabeça do gafanhoto sem esquentar o tórax e vice-versa. Isso feito, testaram a preferência das fêmeas por canções produzidas por machos estridulando em várias temperaturas. Asterisco. A estridulação é o modo como gafanhotos e grilos produzem som. Os gafanhotos raspam as pernas contra a cobertura das asas. Os grilos raspam as coberturas das duas asas uma na outra. Ambos soam parecidos, mas o som dos gafanhotos lembra mais um zumbido e o dos grilos é mais musical. Há quem diga, referindo-se a um certo grilo arborícola noturno, que se fosse possível ouvir o luar, o som seria como o desse grilo. As cigarras são diferentes. Como se fechassem uma tampa de lata, elas fecham uma parte do tórax repetidamente e em alta velocidade. E isso soa como um zumbido contínuo, em geral muito mais alto e às vezes em padrões muito complexos característicos da espécie. Fim da leitura de asterisco. Constataram que o que importa para a preferência das fêmeas por uma canção é a temperatura da cabeça. Mas é a temperatura do tórax que determina o ritmo da estridulação. É claro que na natureza, onde felizmente não existem pesquisadores com mini-aquecedores elétricos, a cabeça e o tórax costumam estar na mesma temperatura, assim como o macho e a fêmea. Desse modo, o sistema funciona e a hibridização não ocorre. É muito comum encontrarmos pares de espécies aparentadas que nunca se intercruzaram em condições naturais, mas que podem fazê-lo se humanos interferirem. O caso do Xortipus bruneus e C. bigotulus é apenas um dos exemplos. O conto do ciclídeo falou-nos sobre um caso comparável em peixes, no qual a luz monocromática abolia a discriminação entre uma espécie avermelhada e outra azulada. E isso ocorre em zoológicos. Normalmente, os biólogos classificam os animais que se acasalam em condições artificiais, mas se recusam a fazê-lo na natureza como espécies separadas, como ocorre com os gafanhotos. Porém, diferentemente dos leões e dos tigres, por exemplo, que podem hibridizar-se em zoológicos e produzir leigres e tigreões estéreis, esses gafanhotos são idênticos na aparência. A única diferença perceptível são as suas canções. E é isso tão somente que os impede de intercruzar-se e, portanto, nos leva a reconhecê-los como espécies distintas. Os seres humanos são o contrário. É preciso um feito quase sobre-humano de empenho político para desconsiderar as compíscuas diferenças entre nossas populações ou raças locais. No entanto, as raças humanas intercruzam-se e são inequívoca e inquestionavelmente definidas como pertencentes à mesma espécie. O conto do gafanhoto fala de raças e espécies, das dificuldades de definir ambas e de tudo o que isso tem a dizer a respeito das raças humanas. Raça não é uma palavra claramente definida. Já espécie, como vimos, é diferente. Existe, de fato, um modo consensual de decidir se dois animais pertencem a uma mesma espécie? Eles podem intercruzar-se? Obviamente, não podem se pertencerem ao mesmo sexo, ou se forem jovens ou velhos demais, ou ainda se por acaso um deles for estéril. Mas essas são filigranas, minúcias fáceis de contornar. Também no caso dos fósseis, que evidentemente não podem entrecruzar-se, aplicamos o critério do intercruzamento em nossa imaginação. Achamos provável que se esses dois animais não fossem fósseis, mas estivessem vivos, fossem férteis e do sexo oposto, eles seriam capazes de intercruzar-se? O critério do intercruzamento confere a uma espécie um status único na hierarquia dos níveis taxonômicos. Acima do nível da espécie, o gênero é apenas um grupo de espécies bem semelhantes umas às outras. Não existe nenhum critério objetivo para decidir quanto elas têm de ser semelhantes, e o mesmo se aplica a todos os níveis superiores, família, ordem, classe, filo e os vários nomes, como sub ou super, que entremeiam essas categorias. Abaixo do nível das espécies, raça e subespécie são classificações usadas de modo mais ou menos permutável e também, nesse caso, inexistem critérios objetivos que nos permitem decidir se duas pessoas devem ou não ser consideradas membros de uma mesma raça e que nos digam quantas raças existem. E temos ainda, obviamente, a complicação adicional, ausente acima do nível das espécies, de que as raças se intercruzam. Por isso, existem muitas pessoas de raça mista. Presume-se que as espécies em sua trajetória para se tornarem suficientemente separadas a ponto de não poder intercruzar-se, passam em geral por um estágio intermediário no qual são raças separadas. Raças distintas poderiam ser consideradas espécies em formação, exceto pelo fato de que não existe necessariamente a expectativa de que o processo continue até seu final, a especiação. O critério do intercruzamento funciona muito bem e nos dá um veredito inequívoco sobre os humanos e suas supostas raças. Todas as raças humanas vivas intercruzam-se. Somos todos membros da mesma espécie e nenhum biólogo que se preze diria coisa diferente. Mas chamo agora a atenção do leitor para um fato interessante e talvez até mesmo perturbador. Enquanto despreocupadamente nos intercruzamos, produzindo um aspecto contínuo de interraças, estranhamente relutamos em abrir mão de nossa divisiva linguagem racial. Não seria de esperar que, como todos os intermediários estão sempre à vista, a ânsia de classificar as pessoas como pertencentes a um ou outro extremo arrefecesse, sufocada pelo absurdo dessa tentativa manifestada continuamente por onde quer que olhemos. Infelizmente, não é o que ocorre e talvez o fato seja revelador. Pessoas que são universalmente consideradas por todos os norte-americanos como negras podem ter menos de um oitavo de sua linhagem proveniente da África. E muitas delas têm a pele de cor clara, totalmente dentro da variação normal para as pessoas que todos concordam ser brancas. No retrato de quadros políticos dos Estados Unidos, dois são descritos em todos os jornais como negros e outros dois como brancos. Um marciano ignorante das nossas convenções, mas capaz de perceber matrizes de cores, não os dividiria provavelmente em três contra um, com certeza. Mas em nossa cultura, quase todos veriam imediatamente Colin Powell como negro, até mesmo numa fotografia específica que por acaso o mostra com um tom de pele possivelmente mais claro do que os de Bush e Hansfeld. Um exercício interessante é pegar uma fotografia. que mostre Colin Powell ao lado de alguns representantes dos homens brancos. Eles devem estar próximos para que as condições de iluminação sejam as mesmas. Corte um pequeno retângulo uniforme de cada rosto, por exemplo, da testa, e coloque os pedaços lado a lado. Verá que existe pouquíssima diferença entre Powell e os brancos que estão em sua companhia. Ele pode ser mais claro ou mais escuro, dependendo do caso específico. Mas agora saia do zoom e torne a examinar a fotografia inteira. Imediatamente Powell parecerá negro. Que indicadores estamos usando? Para reforçar o argumento, faça o mesmo exercício do retalho de testa com Powell ao lado de um genuíno negro, como Daniel Arap Moi, presidente do Quênia. Agora, os retalhos de testa diferirão notavelmente. Mas quando saímos do zoom e olhamos os rostos inteiros, novamente vemos Powell como negro. A reportagem em que figurava essa fotografia de Powell visitando Moá em 2001 indica que as mesmas convenções são compreendidas na África. Como o primeiro secretário de Estado afro-americano, Powell recebeu um tratamento quase messiânico na África. E talvez por ele ser negro, sua dura crítica teve profundas repercussões. Por que as pessoas engolem tão prontamente a aparente contradição? E há numerosos exemplos semelhantes que a afirmação verbal ele é negro e a imagem que a acompanha. O que ocorre? Várias coisas. Primeiro, somos curiosamente ansiosos por adotar a classificação racial, mesmo quando se trata de indivíduos cuja ascendência mista parece tornar isso sem sentido e mesmo quando, como nesse caso, a questão é irrelevante para qualquer fim importante. Segundo, tendemos a não descrever pessoas como sendo de raça mista. Em vez disso, nos precipitamos a inseri-las em uma raça ou em outra. Alguns cidadãos americanos têm descendência africana pura e alguns descendência europeia pura, abstraindo-se o fato de que, num prazo mais longo, todos nós descendemos de africanos. Talvez convenha, para alguns propósitos, chamá-los respectivamente de negros e brancos, e não estou propondo nenhuma objeção a esses nomes por princípio. Mas muitas pessoas, provavelmente mais numerosas do que a maioria de nós pensa, têm ancestrais negros e brancos. Se formos sustentar a terminologia de cores, muitos de nós presumivelmente nos encontraremos em algum lugar intermediário. No entanto, a sociedade insiste em nos chamar de uma coisa ou de outra. Esse é um exemplo da tirania da mente descontínua que foi o tema de O Conto da Salamandra. É comum pedir-se aos americanos, ao preencherem formulários, que assinalem uma entre cinco alternativas. Caucasiano, seja lá o que for que isso signifique, certamente não quer dizer proveniente do Cáucaso. Afro-americano, hispânico, seja lá o que for que isso signifique, certamente não significa, como parece sugerir a palavra, espanhol. Nativo norte-americano ou outro. Não há alternativa para meio a meio, mas a própria ideia de assinalar uma alternativa é incompatível com a verdade, pois muitas pessoas, se não a maioria, são uma complicada mistura das categorias ali oferecidas junto com as outras. Minha inclinação é me recusar, irritado, a marcar qualquer alternativa ou a acrescentar a minha própria, humano. Especialmente quando a questão usa o eufemismo hipócrita etnia. Terceiro, no caso particular dos afro-americanos, existe algo culturalmente equivalente à dominância genética em nosso uso da linguagem. Quando Mendel cruzou ervilhas rugosas com ervilhas lisas, toda a primeira geração de descendentes foi lisa. Liso é dominante, rugoso é recessivo. Toda a primeira geração de descendentes possuía um alelo liso e um rugoso, mas as ervilhas propriamente ditas eram indistinguíveis de outras ervilhas sem genes rugosos. Quando um indivíduo inglês se casa com um africano, a cor da pele e a maioria das outras características dos filhos são intermediárias. Isso difere da situação das ervilhas. Mas todos nós sabemos como a sociedade vai chamar esses filhos, negros sempre. A negritude não é um verdadeiro dominante genético como a lisura nas ervilhas, mas a percepção social da negritude comporta-se como um dominante. É um dominante cultural ou memético. O perspicaz antropólogo Lionel Tiger atribuiu isso a uma metáfora de contaminação racista na cultura branca. E, sem dúvida, há também uma forte e compreensível vontade por parte dos descendentes de escravos de identificar-se com suas raízes africanas. Já comentei sobre isso em O Conto de Eva, referindo-me ao documento para a televisão no qual imigrantes jamaicanos na Grã-Bretanha foram emocionalmente reunidos à sua pretensa família na África Ocidental. Em quarto lugar, nas classificações raciais norte-americanas, o consenso entre os observadores é elevado.